ela se aponta, porque sabe que eu não quero ouvir de você. Não vai valer a pena sujar a mão assim. Ela chapou na minha lupa da Oakley. Tá chegando colorido com a minha cor, hein? Me deixando dolorido, tudo ok. Congelando seu ouvido estilo Frozen. Fico calmo e bem tranquilo se isso fosse, hein? Netflix, Spotify, nós fica bens, hein? É que vale mais a pena sujar a mão assim. É que vale mais a pena se me render de. É que vale mais a pena sem estar sozinho. Vale muito mais a pena sem problema quando ela vem serena galopar em cima de mim. Inimigo seguindo meus passos enquanto eu sigo aqui sem enxergá-lo. Essa bunda não deixa eu ver nada. E hoje eu acordei feliz por ter motivo pra brilhar com a minha risada. Hey, hey, hey, so clean, so fresh. Dama na Mercedes com cash. Sem lean, só flash. Pra onde eu passo, vem cash. Cash manda, cash manda. Trap mambo, mambo trap. Onde eu passo, só vem cash. Onde eu passo, toca trap. Com a minha mina, no rolê. Eu só dou o que ela quer. Na bebê, só tem cash. Papa Rose, só tem flash. Flash, flash, flash. Manda cash, cash, cash. Manda na minha label, não meu casa. Dedo dela, aliança. Eu e ela sempre dança. Me chamaram, pai pra França. Esses caras só me cansam. Ela kick, não me cansa. Porque vocês não descansam. O meu cruz tá na balança. Tá sorrindo e ela manja. Os caganja e eu cafante. E eu gangsta, wow. Eu já tô na vibe, gang. Pode vir cobrar, vem. Naipa Bonnie Clyde. Bonnie, pode perguntar. Ask, tamo na cidade. City. E ela vem me dar. Give me that. Glock camuflagem. Camo. Espaços vazios fazem da minha cabeça lugares sombrios. Eu te quero mais um dia. Espaços vazios fazem da minha cabeça lugares sombrios. Eu te quero mais um dia. Mais um dia. Nós dois granadas sem explode, e casal bandido que dirige um trolley por aí. Eu faço rima, mora grana, cê recolhe, e se fica tarde, sabe o nome, eu sou do top bling. Se fica tarde, sei que tu entende qual é steam. Eu faço rima, faço grana, faço hit, tu recolhe tua mania de gostar do meu bigode, fi. E quem diria, hoje fazer plano e poder te encontrar. Bem difícil